CBN Foz. 5:46, hora da informação local aqui na Terra das Cataratas, 34 graus de temperatura aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as informações deste final de tarde de quinta-feira, dia 23 de janeiro, dia 30 de janeiro de 2014. Vamos começar este bloco local do Jornal da CBN, segunda edição, com as informações do trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, movimento tranquilo neste momento. Na região da Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, um registro de lentidão e na passagem pela aduana do país vizinho. Na BR-277, aumenta o fluxo de veículos nos trevos do Charrua e também no acesso à Avenida Costa e Silva. Na região do Maracanã, trânsito complicado nas vias que cortam a Avenida Paraná, no sentido Jardim São Paulo ou Morumbi. Atenção redobrada também na rotatória da Avenida Costa e Silva com a Avenida Júlio Simé. Na Avenida JK, trânsito lento até a chegada no viaduto e na sequência da Avenida Tancredo Neves, no trevo do Sesc, no trevo da Avenida Silvio Américo Sasdelli, na entrada do Porto Belo e também no trevo da União Oeste. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz, participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211, envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. Um grave acidente na manhã de hoje deixou uma pessoa morta e outra ferida. A colisão entre uma moto e um carro aconteceu em cima da ponte Tancredo Neves, na fronteira entre Brasil e Argentina. Quem tem os detalhes é a repórter Thaís Montenegro. No final da manhã desta quinta-feira, por volta das 10h50 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente envolvendo uma moto e um carro na ponte Tancredo Neves, a ponte da Fraternidade, que liga Foz do Iguaçu à cidade argentina de Porto Iguaçu. Na ocorrência, duas vítimas com graves ferimentos, uma delas vindo a óbito poucos instantes após o acidente. Segundo informações do condutor do veículo Ford Focus com placa de Foz do Iguaçu, o mesmo havia parado para tirar fotos da paisagem da ponte que leva até a Argentina. Na saída para retorno à pista, o condutor esperava a passagem de uma van, quando, sem visão da moto com placa argentina que vinha em direção ao Brasil, o carro bateu do lado brasileiro da ponte. Ariel Pacheco, de 36 anos, piloto da moto, e Maria de Souza, de 42 anos, que estava na carona, foram atendidos pelo SIAT logo após o acidente. Mas a mulher não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local. Segundo informações da PRF, o condutor do veículo Ford Focus foi encaminhado para a Polícia Civil e possivelmente responderá por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Como o acidente ocorreu na cabeceira brasileira da ponte, o processo foi todo registrado no Brasil. Thaís Montenegro para a CBN Foz. E um outro grave acidente também hoje pela manhã bloqueou por completo uma das pistas da BR-277 na região conhecida como Baixada do Leão, em Foz do Iguaçu. Uma carreta de adubos tombou na pista após tentar desviar de um acidente. O motorista ficou preso nas ferragens. O trabalho das equipes de resgate durou cerca de uma hora. O homem de 60 anos foi levado para o hospital, apesar de ter ficado preso nas ferragens, ele teve ferimentos leves. No primeiro acidente, dois carros com contrabando faziam um retorno proibido na rodovia a poucos metros do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Um deles foi atingido por um terceiro carro que vinha pela BR. Dois ocupantes do carro com contrabando ficaram feridos e foram levados para o hospital. 5:50. Santa Terezinha de Itaipu inaugura daqui a pouco um novo centro de especialidades médicas. Informações com Maurício Freire. Santa Terezinha de Itaipu inaugura nesta quinta-feira o Centro de Especialidades Vitória da Altoizili. A cerimônia de inauguração acontecerá às 8 horas da noite na Avenida dos Estados, 2011. O Centro de Especialidades é o resultado da reforma e reestruturação da antiga Unidade Mista de Saúde, que agora abrigará a sede da Secretaria e o Centro de Especialidades. A obra foi realizada através de convênio entre o município e o Ministério da Saúde para melhorar as partes internas e externas do prédio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com a reforma e adequação, os serviços de saúde e atendimento aos usuários terão uma melhora significativa, já que há 6 meses todo o atendimento da atenção básica do centro, farmácia, vacinas, especialidades e o administrativo funcionavam em um espaço precário, sem ventilação e iluminação. A sede da Secretaria Municipal de Saúde realizará o atendimento administrativo e o Centro de Especialidades passará a atender consultas e agendamentos de especialistas. Já a atenção básica do centro será realizada na unidade central. O total de investimentos na reforma imobiliária é de R$ 584 mil, dos quais R$ 336 mil são do Ministério da Saúde e R$ 248 mil são dos recursos próprios da Prefeitura. Maurício Freire, para a CBN Foz. Agora, 5 horas e 51 minutos, Maurício Freire com informações de Santa Terezinha de Itaipu. Os 400 municipais de educação infantil que funcionaram em esquema de plantão durante o período de férias vão encerrar o atendimento nesta sexta-feira. Durante as 4 semanas, foi baixa a procura pelo serviço dos centros. A frequência das crianças foi em média de 12 por dia. Antes do fim das aulas, em dezembro do ano passado, a Secretaria de Educação realizou um cadastramento dos pais que necessitariam deixar os filhos na creche no mês de janeiro. A expectativa era receber cerca de 120 crianças em cada uma das unidades. E está chegando ao fim a promoção da colônia de férias nos 6 centros de convivência que fazem parte do complexo de grandes escolas do município. As atividades que começaram no dia 20 encerram nesta sexta-feira. Cada unidade está preparando uma programação especial para a despedida. O Centro de Convivência Bubas vai receber a visita do projeto Anima Foz, que passou por todas as unidades e volta pela segunda vez à região do Porto Meira. Outros centros vão realizar atividades na piscina e também há unidades que estão premiando os participantes com passeio por pontos turísticos da cidade. Ainda falando sobre educação, os alunos da rede municipal terão mais uma semana de férias. Entendo por que na reportagem de Maurício Freire. A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu prorrogou o início das aulas nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil do dia 5 para o dia 10 de fevereiro. Também foram alteradas as datas da volta dos professores e funcionários das unidades, como merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Os professores retomarão os trabalhos no dia 6 de fevereiro e os funcionários na próxima segunda, dia 3. De acordo com a Prefeitura, a alteração do calendário foi feita para que o início do ano letivo 2014 no município coincida com a data do Estado. A rede municipal de ensino tem cerca de 23 mil estudantes matriculados no ensino fundamental e 5 mil nas unidades de educação infantil. Os professores retornam às escolas e CMEIs antes dos alunos para fazer o planejamento e a organização das atividades que serão trabalhadas no primeiro semestre. No dia 4 de fevereiro, está programada uma reunião com os novos diretores das unidades eleitos em dezembro. A data em que eles e também os supervisores assumirão os cargos está sendo definida pela Secretaria de Educação. A segunda etapa das matrículas nas 51 escolas municipais também será transferida para o dia 3 de fevereiro. As unidades abrirão vagas para os alunos egressos, que vêm de escolas particulares, outros municípios ou estados, além das transferências de alunos entre unidades da rede municipal. Nos 32 CMEIs, as novas matrículas serão abertas a partir do dia 10 de fevereiro. 500 novas vagas serão disponíveis já para o início do ano letivo. Para o restante do ano, a Prefeitura espera abrir mais 2.500 vagas. Maurício Freire, para a CBN Foz. Agora 5 horas e 54 minutos. Os candidatos selecionados em segunda chamada pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, para ingressar em um dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Oeste, Paraná Unioeste, devem fazer matrículas neste dia 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro. As matrículas podem ser realizadas na Secretaria Acadêmica no campus respectivo ao curso escolhido, em Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon ou Toledo, no horário das 8h30 da manhã, às 11h30 da manhã, das 2h às 5h. horas da tarde ou das 7 às 9 horas da noite. A lista com os documentos necessários pode ser vista no site da instituição www.unioeste.br. CBN e o Plantão da Rota Policial. Faltando 5 minutos para as 6 horas da tarde, vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública na região de fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Mais uma vez estamos aqui para apresentar os destaques da área de segurança pública. Notícias que estarão em todos os sites e páginas desta sexta-feira. Vamos com informações a respeito aqui, principalmente da área de segurança pública. A Polícia Militar realizou operações na região de Três Lagoas. A equipe que estava em patrulhamento durante a Operação Verão participou dessa ação, tendo em vista que o movimento nas praias é bastante pequeno nesses dias de meio de semana. Mas, para o final de semana, aí a situação se intensifica e todo o empenho da Operação Verão é para aquela região. Mas, por enquanto, apenas a equipe fez um, digamos assim, um patrulhamento na tentativa de diminuir aí os riscos para a população na área de segurança pública. Temos também informações aqui a respeito de abordagens policiais que levaram indivíduos para a cadeia. Tudo isso é destaque na área de segurança pública nesta sexta-feira, a partir das 6 da manhã, aqui na CBN, a rádio que toca notícia. É contigo, Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN. Jornal da CBN, segunda edição. Quem tem idade igual ou superior a 60 anos será convidado a participar dos cursos de inclusão social e de informática que serão promovidos pela Secretaria de Assistência Social e a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar. O lançamento será nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Convivência do Idoso, onde já está montado um laboratório de informática para receber os futuros alunos. Além do laboratório, haverá aulas também no ônibus do Provopar, equipado com computadores, que estará na Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo. 5 horas e 57 minutos, 33 graus de temperatura neste final de tarde aqui em Foz do Iguaçu. Para amanhã, sexta-feira, o dia deve começar nublado. À tarde, a previsão é de chuva com possibilidade de trovoadas. As temperaturas ficam entre 22 e 36 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também em cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN N Foz com Valdecir Marcos. Jornal da CBN, segunda edição.